reação, reação. É tudo ou mais, mais, mais, mais. É tudo ou mais, mais, mais, mais. Avermelho, o som avermelho, o som avermelho, o som avermelho. Avermelho, o som avermelho, o som avermelho, o som avermelho. Avermelho, o som avermelho, o som avermelho. Tardio, tardio. Bronzeando as paredes, sombreando as sacadas, doce não valeu nada, calça peste muralha. Tempo passa, sente sombra que já bronzeou. Destrava as tramelas, quadrada que descansou. Fura enferrujado, vem com sonhos guardados. Menorzinho, novinha, que quer ser bando esparrado. Puxando o aspirador, lambe a carteira, sobrou. Onde foi 10 que comprou? Que 11 toque passou. Mas traz um táxi pra mim, vou fugir no momento. Nem corre o taxímetro, esse PA vermelho. Avermelho, avermelho, o som avermelho, o som avermelho, o som avermelho. Avermelho, avermelho. O sol avermelho, o sol avermelho, o sol avermelho, avermelho, avermelho. O sol avermelho, o sol avermelho. Tardio, tardio. Bronzeando as paredes, sombreando as sacadas, doce não valeu nada, calça peste muralha. Quente, forte, vida, lava de vulcão. Nagasaki na fúria do pica-pau do canhão. Aí só pretejou coração do rei da selva, um brinde, viva um anfitrião. Atomicamente, quando tudo estremeceu, na disputa do cifrão, nem daninha nasceu. Pelos raiados que vara sem sensa, corta a janela no chá dos flutuantes, relaxamente na espera. Avermelho, avermelho, o som avermelho, o som avermelho, o som avermelho, avermelho, avermelho. O sol avermelho, o sol avermelho, o sol avermelho, avermelho, avermelho. O sol avermelho, o sol avermelho. Tardio, tardio. Bronzeando as paredes, sombreando as sacadas, doce não valeu nada, calça peste muralha. Nuvem cobre a lua, sinistro. Se trombar com os carrapato, pode pá embaçou. Rabisca assinatura na batida do martelo. Só lombra irrespeitada, caminho paralelo. Então vacila, vai zé. Se é o que você quer, e explode o Santander. Nota manches gambé. Aqui o tempero azedou. Polícia tá no quintal. Moio. Avermelho, o som avermelho, o som avermelho, o som avermelho, avermelho, avermelho. O som avermelho, o som avermelho, o som avermelho, avermelho, avermelho. O som avermelho, o som avermelho. Tardio, tardio. Bronzeando as paredes, sombreando as sacadas, doce não valeu nada, calça pé.